E todos a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Okitok. Eu sou o Leandro Bucol. E estamos aqui com mais um convidado muito especial, rapaz. Estamos com o Alexandre BG. Fala, galera. Beleza? Tranquilidade? Aê! Grande Alexandre BG. Cara. Prazerzão, antes de mais nada, prazerzão estar aqui na Máquina do Tempo. Ouvinte assíduo da parada, grande amigo da rapaziada. Só rapaziada da pesada. Valeu, valeu. BG é um músico, né, cara? Um dos músicos mais antigos que eu conheço, praticamente um vovô do rock. Muito obrigado, Leandro. Fico extremamente feliz com essa declaração. Posso me lembrar da época da Nalfa, né, cara? É, meu amigo, rock and roll. Já tocou em bandas como a clássica Nalfa Beatles, que depois virou a Nalfa e tal, e outros projetos, e agora está com Gurus, não é, BG? É isso aí, Gurus, a gente é uma banda, né, toca rock, pop rock, um rock legal, bem nossa cara mesmo, tentando fazer um som super nosso, né? E lançando o nosso segundo CD, né, chamado Evolução, né? Trabalhando muito aí com a composição e batalhando shows, e tudo indo bem. Né? O CD agora foi lançado, estamos distribuindo por a gente mesmo, fechamos pelo nosso selo e batalhando na luta. Selo tirando leite de pedra, né? Pô, como sempre, né? Como sempre. É isso aí, galera. O grande Alexandre BG, guitarrista aí, pô, dos mais talentosos desse país. Obrigado. Sem demagogia. Valeu, tá marcando presença aqui no Máquina do Tempo para um edição muito especial, cara. Uma edição onde ele sozinho fez o set list direto para o ano de 1972. By BG. Tamo nessa. Para viajar no tempo. Viajar no tempo. Exatamente. Isso vai começar uma série nova, que é a série do ano de determinada pessoa. Então será a série como, por exemplo, 1972, é By BG, em que eu e o Okitok não trabalhamos. Isso aí. Hoje a gente vai ficar só de patrão, quem vai dirigir esse DeLorean é ele. Maravilha, maravilha. Ah, fala nisso, ó, Leandro que falou do vovô do rock, em 72 eu tinha 2 anos de idade, tá, Leandrão? Vamos partir pra esse som, mas antes... Aleluia! Cara, a gente fica feliz quando chega e-mail, né, cara? Pois é, Okitok, estamos com material, cara, pra ler. Tanto que vamos deixar um pouquinho pra agora, um pouquinho pra depois, um pouquinho pra amanhã. Começar pelo e-mail de Pedro Cardoso, cara. Opa, é o ator? Não, não, eu acho que não, cara. Mas de qualquer forma, ninguém mexe na Bebel, peraí. Ele abre com salve, salve, Okitok, Leandro. Primeira vez que escrevo para o Máquina do Tempo. Na verdade, primeira vez que escreve para um podcast. Aê! Quero dizer, antes de tudo, que me tornei fã do trabalho de vocês já na primeira edição que eu vi e ouço toda semana. Olha só, muito obrigado, Pedro. Seja bem-vindo, rapaz. Pode espalhar pelo Projac, a gente agradece. Estou aprendendo cada vez mais sobre o mundo do rock e conhecendo bandas novas. Adorei a dica do Okitok sobre o Metallica, cara, que nós tocamos no episódio 30, né, Okitok? É isso aí, cara. Parece que eles estão lançando aí disquinho, vendendo aí a 10 real, né, a 10 dólar. 10 dólares. Vendendo aí 10 dólares lá no site. Corre lá atrás, cara. All you need is blood. Muito bom. E ele fala que já está procurando material sobre a banda, cara. Então, olha só, vamos dar uma ajuda, hein? Vamos colocar aí embaixo o link pro site da banda, Metallica. Metallica.com ou Metallica.org. Qualquer um dos dois vai pro meu lugar, né? É isso mesmo, cara. Atenção, sigam o exemplo do Pedro Cardoso. Se você escutou uma parada que você gostou do Máquina do Tempo, procure o material, cara. Vai atrás. Procure conhecer mais. Isso. Troca ideia com a gente aqui. Qualquer coisa a gente ajuda. Se a gente souber de mais coisas além daquilo que a gente tocou da banda, entra em contato com a gente fala mais, a gente indica os melhores discos, aquilo que a gente conhece, etc. Vamos trocar figurinha, manda material pra gente também. Se você conhece alguma coisa que acha que a gente pode não conhecer, indica pra gente, vamos tocar aqui. E ele ainda continua aqui no e-mail dele, cara, falando que sobre o Rock in Rio 3, devo demonstrar também a minha revolta quando aqueles caras do Queen of the Stone Age entraram no palco peladões. Só pra lembrar aqui que foi só o baixista, tá? O resto da galera, graças a Deus, entrou vestido. É, pois é. Senão acho que teria saído 2/3 do show. Quando vier o Iron Maiden, avisa que a gente volta. Ele fala que foi uma agressão aos olhos e mentes. Ainda mais uma noite com Rob Halford e Iron Maiden. Cara. Esse Queen genérico foi um verdadeiro sacrilégio. Olha só. O cara ficou possesso mesmo. E ele termina o e-mail pedindo que a gente agilize a gravação do episódio sobre 1980, que foi o ano que ele nasceu. Agitemos. Vamos botar no, logo no cronograma. Vambora, vamos que vamos. Vamos que vamos, tá? Já tá anotado, grande Pedro. Sim, a gente tá com uma agenda agora de uma série de programas especiais aí que vocês vão ouvir nas próximas semanas. Semana que vem você já vai perceber um pouco disso. Logo em seguida, a gente já vai... entrando com tudo no ano de 1980. Perfeito, e muito obrigado pelo seu e-mail. Também temos e-mail de Dorli Neto. Salve, salve, ando sem tempo para acompanhar todos os episódios do Máquina do Tempo, porém, meu iTunes está sincronizado com o podcast e baixo todos os episódios e mando pro celular para escutar com calma. Pô, vê se escuta então, né, cara? Tu disse que tá atrasado. Como é que tu manda pro celular? Já faz o download mesmo. Já faz o download, pô. Vai ouvindo no caminho pro trabalho, na volta dele. Não fica com vergonha de ficar rindo no meio do caminho, não. Todo mundo ri ouvindo podcast. Ele fala que o legal seria dedicar mais episódios para bandas ou músicos em particular, explicando letras e comparando com o momento político, econômico e cultural quando foram escritas. É um desafio. Acho que ele quer uma coisa mais profunda que aquele nosso especial do Iron Maiden. É, o especial do Iron foi muito dedicado à banda em si, né? Exatamente. Mas, Dorli, em parte a gente faz isso. É claro que a gente tenta falar um pouco menos, porque nosso objetivo sempre foi fazer um podcast de música, com a maior parte dele de música e uma, assim, vamos dizer, dois terços música e um terço conversa. Ou a gente tenta. Mas, em parte, a gente tenta sempre fazer um pouquinho essa comparação. Quando a gente encontra uma brecha que seja relevante e pertinente, a gente acaba fazendo. Mas eu acho que é interessante se bobear a gente pegar um ano que foi um marco político em que a música teve uma grande representação, ou um período, e fazer um especial político, hein, Otto? Exatamente. Por exemplo, a gente já fez o ano de 64 aqui, mas a gente pode repetir o ano de 64 aprofundando no golpe militar, por exemplo. Exatamente. Aí pega os artistas que foram exilados e tudo mais, exatamente, que sofreram com isso. Vamos tentar contar a história do início do golpe militar através da música. Ó, oh, que genial, oh, isso, hein? Maravilha. Minhas ideias são ótimas. Por isso que eu gravo esse podcast contigo, cara. Tu é o cara. Ele ainda fala que as nossas indicações musicais são de primeira e a temática é excelente. Muito obrigado, Dorli. Muito obrigado mesmo, meu camarada. Valeu mesmo. Grande Dorli, cara. E aí temos um outro e-mail de um Fábio Pena, que gostaria de nos parabenizar por esse excelente podcast. Diz que nada melhor pra galera saber do que é bom com gente com bagagem e conteúdo. Ô, oh, que é isso? Você é bobo, cara. Faz assim, não. E ele pergunta se vocês gostam e o que acham do Radiohead, se fomos no show. Ó, que cara, eu vou passar essa bola pra você, porque você tem uma quebra de opinião com o Radiohead, né? Não é isso? Vou te confessar que quando o Radiohead estourou com o Creep, eu não gostei muito, não. Eu achei o Radiohead meio chatinho. Mas eu tenho vários amigos, alguns deles até em comum aqui com o Leandro, que são o Radiohead, assim, maníacos, né? Já testado. E mostraram, né? Não, vai ouvir o resto. Aquele primeiro disco é realmente o início da carreira. Os caras se descobrem mais com o OK Computer, com o KJ, com o OK Computer e com esse novo. E com o OK Computer também. E... OK Computer e o resto que veio depois do primeiro disco. E eu fui atrás, realmente ouvi. E eu realmente comecei a gostar muito de Radiohead. Não é uma das minhas bandas top, não, mas eu gostei, comecei a gostar muito. Mas é aquele tipo de banda que não é pra ouvir assim durante o dia, sabe? No seu iPod, no seu MP3 player a caminho pro trabalho ou de qualquer coisa, não. Você tem que sorver. É tipo The Wall do Pink Floyd, que a gente já falou por aqui antes. Sim. Os discos do Radiohead são complexos como um The Wall. Tem que sentar, você tem que apreciar, você tem que degustar aquilo com calma. Não é pra sair ouvindo assim, não. Se você sair ouvindo à toa, aí você realmente não vai gostar. E pode acabar tendo uma opinião preconceituosa, ou não é nem preconceituosa, vamos dizer padrão. É uma opinião de primeira imagem, que o Radiohead tende a passar como uma banda 100% depressiva e somente isso, na verdade. Exatamente. Tem mais coisa pra você tirar dali, né? Exatamente, exatamente. Os caras têm realmente um trabalho muito bonito. Muito legal, eu gostei muito a partir de então. Cara, eu só não fui pro show do Radiohead porque eu realmente... questões financeiras me impediram, né? Eu tive que escolher ou ir pro Radiohead ou ir pro show do Iron Maiden. Desculpa, cara. Aí nesse caso, meu amigo... Aí nesse caso, cara, botando na balança, como eu disse, gosto muito de Radiohead, mas, cara, Iron Maiden bate mais forte no coração. Perfeito. Também muito obrigado, Fábio Pena, pelo seu e-mail, meu amigo. Valeu mesmo. E também tivemos comentários, Octoc. Tivemos alguns ouvintes que deixaram comentários lá na nossa página, no maquinadotempo.blog.br, cara, no post. Mais especificamente no post do programa passado de 1994. Vamos lá, cara, vamos lá. Nós temos o comentário do Queiroz, de São Gonçalo, Rio de Janeiro, que fala que nos descobriu por causa da dica no Twitter do Maurício Saldanha. Muito obrigado, Maurício. E ele indica que um outro podcast de rock alternativo, que é o Alternativando, do site Dimensão Nerd. É isso aí, galera. Temos o comentário do Júnior. Sensacional o programa. Vou ouvir os outros com certeza. E ele nos dá uma dica aqui, cara. Ele nos dá uma leve colaboração ao nosso programa anterior, que a gente estava na dúvida se o Green Day tinha lançado os primeiros álbuns pela Epitáfio ou não. É, e ele complementa aqui que, na verdade, o selo relançou os primeiros discos da banda na Europa. Muito obrigado, Júnior, por ter nos lembrado, relembrado esse detalhe. Eu realmente não tinha lembrança disso na época. Eu fiquei na dúvida se realmente o Green Day tinha algum pé lá na Epitáfio ou não. Pô, você acabou de desvendar esse mistério. Valeu mesmo. Cara, traga sempre mais dicas. Sempre que a gente ficar na dúvida aí, sinta-se à vontade. Perfeito, cara. E manda um abraço pra todo mundo de Springfield. Opa! E a gente também tem o comentário do nosso parceiro Maurício Saldanha. Que Maurício fala, Deus Saldanha! Do céu. Deus do céu, eu já não uso mais meu iTunes. São vocês que fazem meu musical. Eu não tenho na nada a ver com a Apple, viu, cara? Veja bem, a Apple não não bata na minha porta depois pra reclamar disso. Steve Jobs, a culpa não é minha. Ó, que tu tá doidão. Que esse cast foi muito do psicodélico. Quero mais. Agora eu tô me entregando assim, tá vendo? E também temos alguns recadinhos, né, Octoc? É verdade, manda aí. O primeiro de todo e mais clássico é: para participar, basta mandar um e-mail para podcast@maquinadotempo.blog.br. Ou simplesmente falar com a gente via Twitter, que os links estão ali embaixo, os próprios comentários e por aí vai. Nesse mesmo e-mail, se você tem uma banda, você pode mandar o seu material da sua banda para entrar na seleção do nosso projeto de programas de rock independente. De tempos em tempos, a gente vai fazer um programa viajando para o futuro, tocando as bandas independentes brasileiras, ou internacionais, ou whatever. Exatamente, exatamente, meus amigos. Antes do próximo recado, vamos botar uma música mais no clima. Vamos lá. Este mês, o cabinecelular.com.br, projeto do Maurício Saldanha, é um serviço que ele presta para todo mundo que curte cinema, que são críticas feitas por ele assim que ele está, que ele acabou de assistir o filme, ainda sentado na cabine de imprensa. Ele pega com o celular e grava a sua crítica do filme. Este projeto dele correu o risco de ser encerrado por demanda, uma alta demanda, inviabilidade de tempo, retorno e até mesmo não ter um apoio direto, patrocínio mesmo falando, já que é um projeto que demanda muito mais tempo do que, por exemplo, realizar um podcast já demanda muito tempo. Fazer um qualquer um que tenha um trabalho aí na internet que é de iniciativa própria, tipo um podcast, tipo um grande blog, um grande site que demanda muito tempo aí, sabe como o Maurício precisa de muito tempo, precisa de um esforço grande pra isso. Pô, a gente aqui do Máquina do Tempo leva bastante tempo aí durante a semana pra selecionar a pauta, fazer, editar, gravar, etc. A gente aqui e outros podcasts aí por toda a podosfera sabe muito bem o que o Maurício passa. E no caso do Maurício, ele chega a demorar mais tempo porque ele faz mais posts do que nós fazemos. Normalmente o podcast tem uma periodicidade de uma semana. Ele faz 2 a 3, 4, às vezes até 4, 5, em uma mesma semana, ele tem 4, 5 críticas ali postadas. Exatamente, tudo em vídeo, né, cara? Não é nem texto. O cara leva um trabalho pra edição, subir e assistir o filme, cara. Já é. Tudo isso leva tempo e dinheiro, que sai do bolso dele. Exatamente. E ele fez um comunicado falando que, devido a tudo isso, ele infelizmente teria que encerrar o trabalho, porque ele, o serviço, porque ele não estava conseguindo administrar tudo isso junto com a vida profissional e pessoal dele. Tá? Só que houve algo muito legal, e aí eu quero agradecer a todos vocês que participaram e continuam a participar lá do Cabine, que foi uma mobilização do público que acompanha o Cabine Celular, pedindo que o serviço não encerre, dando apoio a ele, ideias, sugestões de como melhorar o serviço ou facilitar o processo dele de atualização. Cara, assim, as pessoas realmente se mobilizaram graças a esse retorno de vocês. A gente que se dedica em fazer algo que não é só prazeroso pra gente. É gratificante. Tem também uma gratificação. E eu não tô falando de patrocínio, não. Eu tô falando de retorno. Eco. A gente não tá falando pra parede, né? Mas não é um monólogo, é um diálogo. Exatamente. Né? É uma mesa redonda. E ele voltou, então agora a gente, eu deixo um recado aqui. Acessem o cabinecelular.com.br. Conheça esse serviço que é do caramba. É um baita serviço fenomenal. Eu sempre assisto as cabines do Maurício antes de ver um filme, cara. É isso aí, cara. E mais do que acessar, mais do que assistir, cara, colabora. Grava teu vídeo também, sobe lá. Eu e o Leandro mesmo já fizemos os nossos, sempre que a gente vai pro cinema. Vocês entrando lá, vocês vão ver alguns filmes nossos, tem a nossa caraça lá, falando dos filmes que a gente assistiu nos comentários. Cara, colabora também, grava seu vídeo também. Não precisa ser dentro do cinema igual o Maurício faz, não. Pode ser quando você chegar em casa. Quer fazer isso no conforto da sua casa? Não quer gravar isso no meio da rua pra todo mundo te ver? Grava em casa e manda pra ele, cara. É simples. Colabora. Acrescente conteúdo ao Cabine Celular. Mostra que aquele trabalho tem realmente uma grande visitação, porque isso também colabora pra corrida do Maurício Saldanha, atrás de patrocínio, atrás de contribuições de quem esteja interessado em botar dinheiro lá dentro do Cabine Celular, cara. Porque é um projeto muito legal que vale a pena. Perfeito, cara. É isso aí. Estamos contando com vocês. Campanha feita. Vamos para o som. Aqui tá. Aqui. E chega de papo e vambora pro som, rapaz. E vamos abrir o primeiro bloco com Highway Star do Deep Purple na Máquina do Tempo. right, guys, now listen to the blues riff and B. Watch me for the changes and try and keep up, okay? nobody go nowhere. E estamos de volta e você acabou de ouvir Going Down do Jeff Beck, do álbum Jeff Beck Group, Easy Our Birds. Fala aí, BG, por que você selecionou essa música? É, esse disco em especial, eu gosto muito desse disco. Na verdade, nesse disco não é nem Jeff Beck, é Jeff Beck Group mesmo. O nome, inclusive, ele montou uma banda, né? Nesse disco aí. E quem é o batera dessa banda é o Cozy Powell, que tocou depois do Rainbow, no Whitesnake. Veio até no Rock in Rio tocando com, Ozzy, com o Whitesnake. Uh-huh. Cozy Powell, que pra mim é o melhor baterista que tem. Eu gosto muito do Cozy Powell, né? Que era um cara que tocava pesado. Mas foi uma grande perda, né, cara? É, morreu num acidente de carro. Coisa besta, cara. Sinistro, né? O cara gostava de velocidade, ele pilotava moto, carro, ele gostava dessas paradas. É, enfim. Uma perda mesmo. Agora, é um descasso, cara. É um descasso muito legal. E essa música, ela é muito legal porque ela é bem bluesy, cara. Ela é bem... É um blues rock, sacou? É um estilo que eu particularmente gosto muito. E aquele riff é poderoso, cara. Vocês ouviram aí, né? Caramba, é muito legal, cara. É uma bela música. Bom disco. Não só por essa música, mas o disco inteiro, ele é muito bom. Eu gosto. Uma das coisas que eu gosto muito no Jeff Beck é esse passado dele, sabe? Do Yardbirds, da base dele. Eu gosto desses guitarristas, cara, que são virtuosos e traz essa origem do blues, traz essa levada, sabe? É. Eu acho muito mais poderoso. É um virtuoso que sabe aplicar, né, cara? É um virtuoso com swing. Eu acho muito melhor do que um virtuoso como um Malmsteen da vida. É, porque é uma outra época também, né, Leandrão? Por exemplo, na verdade, se você parar pra analisar, o Jeff Beck foi o primeiro Guitar Hero, vamos dizer assim. Eu acho que até um pouquinho antes do Hendrix. Por exemplo, o Hendrix surgiu lá na Inglaterra em 67, mais ou menos. Mas em 66 ele tocava com o Little Richard, bicho. Tipo assim, rockabilly. E o Jeff Beck, 66, 67, já era meio que rockstar na Inglaterra. Já era o Guitar Hero, o herói da guitarra. De acordo com as devidas proporções da época, né? Sim, exatamente. Então, por exemplo, você pega um disco de 68 dele, que é o Truth, que tem Beck's Bolero, por exemplo. Cara, imagina isso dele pra 68. Então, é outra época, né? O cara foi o primórdio do Guitar Hero. Então, o primeiro Guitar Hero, né? É, ele é fantástico. E até hoje é foda. Ele faz a guitarra falar muito, né, cara? A guitarra fala na mão dele. Isso é um negócio. E fala bonito, né, cara? Bonito, ela fala bonito. Não, é muito legal. O cara, eu admiro muito. Então, eu tenho problemas com o Jeff Beck, assim. Eu adoro o trabalho dele também. Eu acho ele, pô, um guitarrista, assim, com uma melodia muito bacana. Mas eu tenho minha pendência, minhas pendengas com ele, porque o cara cagou pro Pink Floyd duas vezes, e isso pra mim é inadmissível. Falou, é verdade. Eu não sabia dessa história, que engraçado, eu não sabia dessa história. Mas eu vou falar um negócio pra você, que, ao contrário. Foi bom ele ter cagado pro Pink Floyd, porque senão o Pink Floyd não teria tido o David Gilmour. É verdade, não, com certeza. Essa foi a grande vantagem. Que é um guitarrista sensacional. Muita gente, meio que muita gente não dá muito valor. Mas, cara, que é um dos caras que mais tem pegada de guitarra, timbre de guitarra, suavidade, expressão, David Gilmour. Não selecionei nada de Pink Floyd, até porque nesse ano em especial eles estavam gravando o Dark Side of the Moon. Como o lançamento é 7-3, não dava pra rolar 7-2. É verdade. Né? Mas Pink Floyd seria uma das minhas escolhas, porque é uma das minhas bandas favoritas. Com certeza. Isso até mesmo porque hoje, ouvindo o trabalho do Jeff Beck, mesmo da época do Yardbirds, até no trabalho dele solo, ou no Jeff Beck Group, até tem a ver, mas não se encaixaria tanto no Pink Floyd como encaixou o David Gilmour. É. Né? Eu acho que não seria uma... tudo bem, é aquela coisa, assim, é uma hipótese, a gente não sabe o que de repente iria sair. Mas eu acho, cara, que o David Gilmour é tão Pink Floyd, cara, que eu acho que minha... Pois é, sei cara. Lá, eu particularmente acho que o Jeff Beck, até nisso ele mandou bem. Eu concordo contigo, BG, porque banda tem muito isso, né, cara? É como se fosse um prato principal, assim, que tem seus ingredientes. E, cara, é muito difícil a gente conseguir vislumbrar, assim, uma banda tipo Pink Floyd substituindo o integrante. Seria outra coisa, sem questões de qualidade, dizer se seria melhor ou seria pior. Mas tem um amigo meu que ele... Você tem razão. Tem um amigo meu que ele fala uma parada muito interessante. Ele fala assim que banda é diferente de equipe de velocista na Olimpíada. Equipe de velocista na Olimpíada, você vai chamar os quatro velocistas mais rápidos que você tiver. Você sabe que você vai ter o melhor time. Não adianta você chamar os melhores músicos que você tiver pra montar a melhor banda. Isso não é verdade. Não é garantia. De repente a melhor banda... A melhor banda nem sempre são os melhores músicos. De repente tem um cara que não toca tão bem, mas que integra com aquele outro de uma maneira que é tão legal. Melhor exemplo pra mim disso é Red Hot Chili Peppers. É verdade. O John John Frusciante é um merda, mas, porra, o cara encaixa perfeito. É, não é um merda, né? Tipo assim, não é um guitarrista, não é um guitarrista que eu curta, mas, por exemplo, não dá pra comparar com a Cozinha. O Chad Smith e o Flea são impressionantes, né? Os caras são muito burros. Exatamente. Principalmente até porque o Flea levanta o baixo dele, né, cara? Não, os dois, eu acho que a Cozinha do Red Hot é muito foda. Tudo bem, o Flea tem aquele jeitão dele, mas o Chad Smith é um senhor baterista, cara. Senhor, eu acho que é Chad Smith o nome dele. Chad é isso? Smith, exatamente. Sim. Isso. Eu acho que, cara, ele é um senhor baterista. Eu vi ele tocando com outras galeras, assim, fazendo outros sons. Caramba, cara, assustador, né? Aliás, muito ele bom, tá abrindo um parênteses aqui. Já estamos fugindo aqui, já saímos do Jeff Beck falando do monte de banda. Mas só pra citar isso aqui, você falou do Chad Smith. Eu tô muito, muito afim de ouvir o tal do trabalho novo, que é o Chicken Foot, né, cara? Que é o. É esse mesmo. Você já ouviu alguma coisa do Chicken Foot? Eu acho que foi isso mesmo que eu ouvi. Eu não me lembro o nome. Era ele mais uma galera. Ele e o Satriani. Ele e o Satriani na guitarra. E o Sammy Hagar. O Sammy Hagar e o Michael Anthony. É isso mesmo. Acho que foi isso mesmo que eu ouvi. Eu achei bem bacana, né? Eu ainda não ouvi nada, cara. Eu tô muito curioso pra ver isso. É. Chicken Foot. Acho que deve ser isso. Até o final do ano tá saindo esse primeiro disco deles aí, oficialmente. Maneiro. E antes disso, nós ouvimos Black Sabbath tocando Snowblind do disco Volume 4, cara, que é muito bom. Olha, Black Sabbath é Sabbath com Ozzy, né? É, Sabbath com Ozzy. Quase que não precisa dizer mais nada, né, BG? É isso aí, é. Um discão também, né? Apesar de não ter músicas tão conhecidas, tem Changes, né? Que é aquela baladona, aquela que a gente todo mundo. É aquela que toca na FM, né? É aquela, como a gente estava falando, que foi muito mais trabalhada pelo Ozzy do que pelo próprio Black Sabbath. Né? É, Changes tocava naquele programa. Como é que era o nome? Good Times 98, pra você ter uma ideia. Changes tocava no Good Times com tradução simultânea. Olha, sente o drama. Mas enfim. O Snowblind, cara, é uma música muito legal, né? Snowblind. Tem várias interpretações dessa música. Tem gente que fala que o Snowblind é por causa do pó, por causa de cocaína, esse tipo de coisa. É, eu acho que a música é muito legal, ela tem um riff muito poderoso. Eu gosto desse nível de composição que o Sabbath começou a tomar a partir de 72, assim, experimentando umas harmonias diferentes. Eu gosto pra caramba dessa música. Por isso que eu escolhi ela, assim. Tá? Essa música ela é apontada como uma apologia ao pó, vamos dizer assim. Eu não sei, sinceramente. Tem gente que não diz que nada disso, tem gente que ninguém fala que isso é tudo viagem. Eu não sei, também não interessa muito não. Eu acho que não é muito viagem não, também cara. Eu acho que não é muito viagem não, porque foi dessa fase pra frente que eles estavam, porra... Mergulhando numa fase loucura muito grande, mas... e depois, tanto que depois eles começam a separar e tal. É, mas eu vou ser. É, eles vão separar lá só pra 79, se não me engano. Mas é aquela coisa, o independente do motivo, né? Da composição, a música é muito legal. A música, tema, assim, levada, é bem bacana, o riff é muito bom, né, cara? É sensacional. Riff bacana, riff muito bom do Black Sabbath é quase que uma redundância. É uma redundância, é verdade. O Tony Iommi junto com o... Dizzy Butler. Com o Ricardinho mais preto. Ah, tá, com são... o Black. É verdade. Não pode esquecer do Jimmy Page também. Jimmy Page também é muito bom. É sinistro. É a Santíssima Trindade. É verdade. Esse álbum faturou, cara, assim... Sei lá, acho que foram uns 3 platinas, né? Foi um... Pra não ter tanto hit assim, né? Cara, ele tem como a gente tava falando, né? Snowblind, Supernaut e Change. É, Supernaut também é uma música muito legal mesmo. Tem Laguna Sunrise, que é uma balada bonita também, que é uma música legal, uma música bonita. Tem Tomorrow's Dreams também, que eles tocavam bastante na época, né? No show. Tomorrow's Dream, é a segunda do disco, inclusive. Segunda do disco, muito bom. E já que o Akitok falou de Hit Blackmore, nós abrimos este bloco com Highway Star do Deep Purple, do álbum Machine Head. Por que você não falou de Smoke on the Water? Boa pergunta, né, cara? Smoke on the Water, né? Smoke on the Water é uma música sensacional, cara. Cara, esse disco foi mais difícil de escolher uma das músicas, porque... Eu sei. Sinceramente, esse disco é o meu segundo disco favorito. Segundo ou terceiro disco favorito, né? Só perde para um dos Beatles, que é o Sgt. Pepper's, e para um do Queen, que é o Night at the Opera, que eu realmente acho sensacional. Que são esses, monstros. O Octoc falou ainda há pouco de Trindade. Essa é a minha Trindade, assim, de álbuns, né? Agora, por que eu escolhi Highway Star? Porque esse disco, cara, ele tem uma parada que ele me cativou muito. A primeira música, pra mim, primeira música de disco é um negócio importante pra caramba. Me compra legal, do tipo, sabe? Por exemplo, quando eu vi o A Night at the Opera, primeira música, Death on Two Legs, cara, gamei no disco. Quando eu vi o Machine Head, Highway Star, gamei no disco. é importante, essa, eu acho que a faixa de abertura é um negócio muito importante. E esse disco, cara, ele tem Lazy, tem Space Trucking, tem Smoke on the Water, tem altas músicas, né, cara? Agora, a Highway Star, eu acho que ela é um hino. Eu acho que até o Smoke on the Water é uma história real, uma coisa que aconteceu com eles, né, que eles retrataram lá durante o período que eles estavam gravando. Mas a Highway Star, eu acho que ela tem um lance, cara. Tem um, a gente estava falando isso no começo, no briefing, né? Ela tem um motor, cara. É, sei lá, não sei explicar isso. Pra mim, daquele disco, o Highway Star é, não dava pra botar outra sem ser ela. Eu, deste álbum, eu não escolheria Smoke on the Water, porque eu acho que ela é muito... Ela já é o que é. Ela já é um super clássico, né? É verdade. Ela já é um super clássico. Eu trabalharia, talvez, com Space Trucking. Também. Musicaço, musicaço. Cara, qualquer disco, qualquer música desse disco é do cara. É, cara. Não tem música ruim, cara. Pô, Pictures of Home, cara. Não tem. Só tem música pancada, cara. É sensacional. É disco, assim... História do rock. Pra tocar todo num show que você vai ficar seguro, né, cara? É, top 5 da história do rock em geral pra todo mundo, eu acho. Quem não tiver, enforca. Agora que você citou, cara, eu vou até abrir aqui a minha edição do a minha não, né, porque eu tenho emprestado há 10 anos, tá, já tá aqui em casa emprestado, aquele emprestado que burro quem empresta, mais burro quem devolve, do 1001 discos para ouvir antes de morrer. Eu acho que ele não tá, cara. Olha, cara, posso falar um negócio? Essas listagens aí, cara, na boa. Isso é mó roubada, cara. Um dia desse eu fui ver uma listagem desse negócio. Na boa. Cara, isso é muito gosto do redator, do editor da coletânea, da pesquisa, sim, cara. Né? É complicado isso, cara. Não dá pra julgar. Por exemplo, você vai botar o quê? Um disco... Você vai botar o Private Idaho Hole, lá, aquela musiquinha do B-52 na frente de um disco desse? De repente, pra quem gosta de B-52, vai ser o Private Idaho Hole, entendeu? É gosto. Música é gosto. Agora, eu acho que quem curte rock, quem vive esse tipo de som, assim... Sei lá, acho difícil tirar esse disco da lista, cara. Eu acho. É, cara, ele não tá na lista que... e é estranho mesmo. Sabe o que que tá do Purple? O Made in Japan. Que é aquele disco ao vivo. Entendeu? É esse álbum. Que é o disco ao vivo da turnê dele. Exatamente. E tem quase todas as músicas desse disco. Tem Lazy, tem Smoke on the Water, tem Highway Star, tem Space Truck. Space Truck. Então, o que acontece? É meio um contrassenso. Tudo bem, é um disco ao vivo, né, cara? Disco ao vivo é aquela coisa. É bacana, mas é um retrato daquela apresentação, né? Eu acho legal o disco de estúdio, que você meio que lapida aquilo ali, você vai, faz, assim. É meio que é o registro oficial, né, cara? Quase da música. O ao vivo é o. Ah, vamos lá, entendeu? É aquela coisa do vamos fazer, que é sensacional. Eu sou fã de disco ao vivo. Sou fãzaço. Adoro Made in Japan. Mas eu acho que é outro tipo de energia. É isso que eu ia te falar. É energia. É energia. Por exemplo, eu sou fã do Made in Japan. Sou fã do Made in Europe, do Deep Purple, que já com a outra formação. Cara, sou fã de vários discos ao vivo. Do Kiss também. Do Queen. Enfim. Mas eu acho que disco de estúdio tem o lance ali do estúdio. Da produção, do produto, sabe? Pensado. É, eu acho isso muito bacana, cara. Eu acho que são dois ambientes diferentes. Eu acho que disco ao vivo é uma coisa, disco de estúdio é outra, assim. Agora, lógico, se complementam super bem. Mas, pô, sei lá, Machine Head, pra mim, top. Vamos pro próximo bloco, senhores? Vamos nessa. Vamos pro próximo bloco, meu camarada. Então a gente começa esse som com o melhor do progressivo de 72. Vamos de Silvia do Focus na Máquina do Tempo. going, we don't need roads. We'll be right back. anybody home? Huh? Think, McFly, think! Dizem que sou louco por pensar assim. Se eu sou muito louco por eu ser feliz, mas louco é quem me diz e não é feliz. Se eles são bonitos, sou Alain Delon. Se eles são famosos, sou Napoleão. Estamos de volta e você acabou de ouvir A Loucura dos Mutantes, com a música Balada do Louco, direto do disco Mutantes e Seus Cometas no País dos Baurete. No País do Baurete, no País do Baurete. Vou te explicar essa história do Baurete. Baurete. Sabe o que é Baurete? Agora me explica. A palavra parece francesa, né? Não, mas, é Baurete mesmo. Baurete mesmo é o seguinte, cara. Baurete é baseado. Deixa eu te explicar uma parada. Uma vez eles estavam tocando com o Tim Maia em Bauru. E aí o Tim Maia, aquela coisa, aí meu irmão, aí, tem uma paradinha aí pra fumar aí, não, meu irmão, aí descola aí, aí não sei o que, aí conseguiram lá, cara, pô, o cara, descolaram com um maluco lá, conseguiram uns baseados lá com o maluco, aí o Tim Maia, agora nós temos um baurete aqui na área, maluco, um baurete, baurete é baseado, é maconha. E o Tim Maia, ele apelidava tudo, então ele apelidava o baurete, apelidava os buracos onde ele ia fumar de garrastazão. Era uma figuraça, né, cara, Tim Maia era uma figuraça, aquele, aí meu irmão, não sei o que, figuraça. E a Rita Lee foi, assim, amiga dele durante um bom tempo, né, cara, assim... Foi, né? Eles faziam muita coisa juntos, assim, né, cara? Essa época, anos 70, cara, rolava direto, né, cara? Rolava direto. E aí dizem que Baurete. Esse nome é uma, Baurete, entre aspas, uma homenagem da Rita ao Baurete do Tim. Do Tim Maia, certamente. No país do Baurete. Que maravilha, no país do Baurete. Não, detalhe que o disco é no país do Baurete. Do Bauretes, é verdade. É do Bauretes, é muito bom isso. Vivendo e aprendendo. Fala aí da tua experiência aí, BG. Pô, cara, é muito engraçado, porque essas coisas que a gente... Rock and Roll é uma escola muito bacana. Eu nunca ia saber desse negócio. Sinceramente, eu acho que você, quando você pega um disco, você vê um nome desse, assim, você fica assim, que diabos é? Como o Walk Talk falou, Boré, né? De repente você pensa que era uma coisa francesa, né, cara? E não era nada disso, então você vai ver. É um negócio muito louco, eu acho que você aprende muito com rock and roll. Eu vou ser honesto, por exemplo, eu aprendi inglês, muita parte do meu inglês, através dos discos de rock. Mas eu aprendi muito mais inglês ouvindo música do que colégio. Do que em cursinho. Do que escola, sério mesmo. Do que cursinho, sério mesmo. Porque você começa a ver. Primeiro que você interage com aquilo. É um negócio que você tem interesse, né? Você cria uma relação com aquilo e você acaba fazendo porque gosta, não porque alguém tá mandando você, sim, fazer. E acaba fazendo por prazer mesmo. Eu acho que música sempre é. Música, letra, rock and roll, enfim, disco, né? Sempre é um baita de um aprendizado, né? Agora, essa curiosidade do Baurete, eu fui ver depois isso. Fui ver o que era Baurete, aí eu fui ver qual é essa história do Tim Maia em Bauru. Eu só fui saber disso, pra você ter ideia, cara, lendo a biografia do Tim Maia. Tudo se juntou, né? Todo o universo se juntou. Abriu as portas, os portais abriram pra você, pra eu conhecimento. Eu só vinha descobrir o que era Baurete, eu vim lá no tempo. Olha só. Ah, eu também. Máquina do tempo também é cultura, rapaz. Oh? Mas, cara, eu fico muito feliz de tocar Mutantes, de ter Mutantes de Máquina do Tempo, porque eu tenho uma certa picuinha com Mutantes, sabia? Porque, assim, não é com Mutantes, com aqueles fãs de Mutantes, que a maioria, que só conhece Technicolor. Aí você tem que dar um desconto também, né, cara? Porque não é um trabalho fácil de absorver. Porque, olha que coisa doida. Mutantes, não, eles faziam um som, cara, que pra aquela época deles, aqueles primeiros discos de 68, 69, cara, tu imagina só, alguém ouvia aquilo dali naquela época aqui no Brasil, velho. Cara, na boa, é muito, não é um trabalho fácil de assimilação, não é mesmo. Então, eu entendo que muita gente tenha, que o Mutantes tenha tido um destaque, meio por esse experimentalismo, mas que não tenha sido uma coisa que tenha se mantido, como o Chico Buarque, por exemplo, como o Gilberto Gil. Porque é muito complicado, não é uma coisa fácil não, cara, sinceramente. Eu sou músico, toco há mó tempão, sei que, cara, tem coisa que eu ouço dos Mutantes, eu falo, caramba, opa, eita, os caras, não é simples não, cara. Tô falando em termos de complexidade instrumental, não, tudo bem. Tô falando em termos de criativa. Conceito mesmo. Conceito. Eles são experimentais, conceito, né, cara? Eles foram muito experimentais. Eles trouxeram muita coisa da escola da psicodelia, né, cara? Cara, Mutantes é muito mais progressivo que muita banda doida americana mundial por aí. Certamente. Cara. Acho que é do disco de 69, não tenho certeza. Depois até a gente pode dar uma conferida. Que tem uma música chamada 2001. Uma música chamada 2001. É do Mutante, de 69 mesmo. Ela é tipo uma modinha caipira, bicho. Aí daqui a pouco no meio vira rock and roll. Aí no meio eles fazem aquela peça que tem no filme 2001, Odisseia no Espaço. E aquela parte só de vozes que fica... Uma peça de orquestra contemporânea na época. Cara, os caras botaram aquilo ali no meio da música. Daqui a pouco volta a Rita Lee cantando com um sotaque de paranaense. Cara, é um negócio muito engraçado, velho. E os caras, eles tinham uma cabeça, não sei se era ácido demais, mas eles tinham uma cabeça, assim, pra criação sensacional, velho. Eu acho assim, eu acho que no Brasil, naquela época, eles foram os grandes representantes, vamos dizer assim, do psicodelismo. Tropicalismo, né? E da Tropicália mesmo, não tinha nada parecido. É, é, E, nada cara, parecido. Não tinha. E eles foram experimentais, voltando a falar o que a gente tá falando no bloco anterior, dos ingredientes. Eu acho que essa mistura, cara, Arnaldo Batista, Rita Lee, Tom Zé, sabe? É uma mistura muito esquisita junto, sacou? Você botar temperos muito diferentes, né? Sérgio Dias. Mas se você parar pra analisar, cara, é uma mistura que mudou também o cenário da música brasileira muito, muito. A gente ia ficar muito de Jovem Guarda ainda, entendeu? Eu acho que os caras quebraram um pouquinho. Eu não desgosto de Jovem Guarda, não. Tem umas coisas que eu acho legais. Mas os caras quebraram geral ali aquele esquemazinho. Inocente. O iê-iê-iê do Roberto Carlos. Pega minha. Como é que é? Larga essa boneca e vem. Uhum. Né? Aquela coisa de. Né? De fazer versão dos Beatles, que a Jovem Guarda era a versão dos Beatles, era basicamente. Muito inocentezinho. Né? Versão dos Beatles, a fase mais inocente dos Beatles. É, aquela coisa bem. Tudo bem, né? Já em 66, 67, mas fazendo versão de 64, 63. Agora, imagina só, cara, Mutantes entrando e quebrando tudo. Eu acho que viver naquela época não deve ter sido fácil entender Mutantes, não. Até hoje tem muita gente que não entende muito Mutantes. Vai ouvir aquele negócio, vai querer saber que ácido que eles tomaram, que eu quero também. Exatamente. É verdade. Agora, e tanto por isso, tanto pela pra mim, o Mutantes é tão importante que tá na minha lista de 10 coisas mais importantes de 72. Eu acho que esse disco... Né? É muito importante esse disco em especial por causa dessa música que eu escolhi, que é a Balada do Louco. Que eu acho que essa música, cara, é um Mutantes bonito, é uma música extremamente bonita, uma composição super bem feita, e tem a piração do Mutante, que é o Arnaldo fingindo que é louco lá no meio da música, aquelas coisas todas. Mugs e sintetizadores. Fingindo em termos, né? Não, fingindo não, desculpa. Fingindo nem um pouco, né, cara? Porque ele é totalmente louco. Né? Mas fazendo. Se soltando, vamos dizer assim, né? Imitando. Bichos, assim, vamos dizer. É sensacional, sensacional. É uma música muito, muito bacana. Antes da Balada do Louco, nós ouvimos Watcher of the Skies, do Genesis, e seu álbum Foxtrot. Essa é a música de abertura, mais uma música de abertura que eu boto também, né, cara? Essa, quando eu vi a primeira vez, é chapa, né? Porque essa música, ela não é também fácil de entender, não, cara. Ela não é fácil de entender. Ela tem uma levada meio samba, se você até parar pra analisar. Ela tem uma elevada meio... Como se fosse uma pequena batucada, assim. Só que mais dura, aquela coisa mais inglesa. E um clima de estrelas, né? De viajantes estelares e observatórios. E, pô, o cara na sua nave. Enfim, negócio sensacional, né, cara? Essa música, ela tem um clima que Peter Gabriel faz como ninguém, né? Eu gosto muito dessa música também. Peter Gabriel é um dos maiores showmans, né, cara, da história. O cara... Eu tava vendo um dia desse um show. Peguei em DVD, cara, um show de 73 ou 72, não sei. Um show antigaço do Genesis, e que eles abrem com essa música. Cara, os caras faziam umas paradas nessa época, que o Peter Gabriel tá num lugar no palco, aí daqui a pouco apaga a luz e ele já tá em outro lugar completamente diferente. Pô, cara, 71, 72, os caras já faziam isso, né? Surreal. É um grau de... Não é psicodelia que eu quero dizer, é um grau de ousadia, né, de fazer isso. Ousadia e profissionalismo mesmo, cara. Os caras tinham uma equipe muito... Era sinistro, o Gênesis era um negócio sinistro. O show do Gênesis aqui no Maracanã, no Maracanãzinho, isso foi em 77. Eu não fui, eu era muito garoto, tinha 7 anos, não deu pra eu ir. Mas, cara, conheço amigos meus, assim, das antigas que foram. Bicho, o neguinho chapou no show. Chapou do tipo, cara, que é isso? Que luzes são essas? Os caras sempre tiveram uma preocupação. Eles estiveram muito à frente do tempo em relação a concerto. Isso é um negócio que o Genesis, nossa, sempre teve. E essa música... O Genesis foi pioneiro, né? Nessa coisa de grandes, de grandes produções, de show, eu acho performance que de palco. Luzes, né, luzes, principalmente luzes. Luzes, aquela coisa de luzes. Varilights. Eu acho que isso tudo foi invenção das equipes do Genesis, da equipe de luz do Genesis, essas coisas todas. Eu acho assim... É muito legal, foi uma escola, né? Porque... Se você parar pra pensar, o Phil Collins levou isso pra carreira solo dele, o Peter Gabriel levou isso pra carreira solo dele. Total. Não deixaram isso pra trás, não deixaram só. Você poderia falar, porra, isso vem do produtor do Genesis, que desse álbum, se eu não me engano, é o David Hitchcock. Não sei, cara, não tenho. A gente pode até dar uma conferida aqui, mas eu não sei. O que eu acho bacana, o que eu acho legal no Genesis, nesse disco em especial, é o nível de composição pra época. Eu acho que umas harmonias complicadas, mas ao mesmo tempo um negócio bem feito, bonito, suando legal. Tem uns temas nesse disco muito bonitos, cara. Muito legais, assim, se você puder depois dar uma... Ou vocês aí que estão ouvindo também, puderem dar uma ouvida no disco em geral, é um disco muito bacana, muito legal mesmo. E antes disso, nós abrimos esse bloco com Focus, cara, é uma das bandas muito incompreendidas, eu diria, né? Muita gente torce um pouco o nariz quando fala de progressivão, assim, e as antigos, focos e etc. O nego se assusta um pouco, mas nós tivemos aí um exemplo de que esse progressivo é bom demais com Silvia, é, diretamente do disco Focus 3. É isso aí. É isso, BG? Exatamente, cara. E olha que coisa bacana. O Focus é uma banda holandesa, né? É uma banda da Holanda. E é uma banda que sempre ficou meio à sombra dos grandes do progressivo, sim, né? Apesar de ter um senhor tecladista e flautista, né? Que é o Tyrus Van Lier, que é sensacional. Um senhor guitarrista, que é o Ian Ackerman, sensacional. O Peter van der Linde, que é um músico excepcional. Enfim, é uma galera excelente. Uma banda muito boa, mas que sempre ficou na sombra. Não sei por serem holandeses, não sei por talvez não estarem no... Enfim, sei que tem altas músicas, tem altos discos, e Silvia pra mim é uma música que pra mim ela é importante, foi uma das primeiras músicas que eu comecei a tocar guitarra, só guitarra, né? É uma música instrumental, vocês perceberam, e ela é toda levada na guitarra, ela tem uns momentos que tem um vocal fazendo um contraponto, mas ela é toda baseada na guitarra, o tema principal é todo na guitarra, e é um tema maravilhoso, é um tema bonito, tá aí, uma música que é progressiva, mas que é uma música que entra no ouvido da pessoa, a pessoa grava o tema na cabeça na hora. Eu acho muito legal. A minha relação com o Focus sempre foi uma relação de admiração mesmo, porque eu sempre achei um segundo passo dentro do progressivo. Pô, você acabou de comer aquele prato principal, aquela entrada que todo mundo conhece. Você conheceu o Pink Floyd, você conheceu um pouco de Yes, beleza, e agora? Aí você toma ali um Focus na cabeça. Ficou aquela coisa meio de... Ah, eles são... É uma banda exótica da Holanda, sabe? E ficou uma coisa meio assim. Mas, na verdade, se você parar pra analisar, a gente tem um trabalho muito consistente. Outra coisa também que aconteceu é o seguinte. O Tyrus Van Lier é um cara muito, muito louco, né? Então, por exemplo, pega Ocus Pocus, que é uma música mais deles, famosa, né? Eu acho. Título, inclusive, é... É, mano, não dá, né, pra cantar. A galera sai cantando... Não dá, na menor condição, né, velho? É uma música pra você ouvir, é pra você curtir, assim, de outra onda, né? Eu acho que eles não tinham o que o Pink Floyd tem, que são melodias, né, primeiro que vocais tipo do David Gilmour, tipo do Roger Waters, que são sensacionais, e umas melodias sensacionais que o Pink Floyd tem também, o Genesis tem também. Eu acho que o Focus não tinha isso no vocal, sacou? As pessoas têm muita ligação com o vocal. Eu acho que as pessoas têm muito essa questão de ligar com o vocal. Então houve um David Gilmour, houve Peter Gabriel, né? E aí já fica aquela coisa, pô, fica difícil competir, porque a voz do Tyrus Van Lier não era essa coisa igual desses caras. Não era nem a proposta, né, então, cara? Nem era a proposta. A proposta deles era o lance da flauta, o lance da guitarra, o lance das composições. Mas é um discão, uma banda que eu acho bem legal, bem bacana. Pena que eles estão meio sumidos, assim, não sei, hoje em dia estão passando. Eu acho que teve uns shows aqui no Rio, eu nem fui, mas meio que botaram outra galera, uma outra formação, meio que show, aquele show passando o chapéu, assim, sabe? Agora. Eu nem sei se foi legal, agora, não foi. Esse álbum também é um álbum, porra, é muito trabalhado, né, cara? É um álbum de dois discos, né? Quatro lados. São, é um álbum duplo. É um álbum. Denso. Não é denso. Como é que eu posso falar? É um álbum completo, né? Ele é bem... Bem... Muita coisa dentro dele, né? Muita coisa dentro dele. Ele tem altas composições. Tem uma faixa inteira. Tem um lado inteiro que só tem uma música, né? Tem Anonymous. Tem Anonymous. Anonymous 2, se não me engano. É, cara, clássico, né, cara? Não pode ter uma banda de rock progressivo sem ter uma música inteira de um lado. É verdade. Tem razão, cara. Tem razão. Ué, tem o Yes, que é Gates of Delirium, que inclusive é parte do... É um lado e mais a parte do outro, se não me engano, também tem isso, né? Pois. A música para no meio, é tipo assim, para pra troca do lado, né? Acho que é o Gates of Delirium, acho que é Gates of Delirium, eu acho que é do Relayer, acho, do Yes, 64, se não me engano. Agora, é um discão, sim. Tá aí a dica. Vamos pro próximo bloco ouvindo Roundabout do Yes na Máquina do Tempo. Thank you.

E estamos de volta e você acabou de ouvir Tim Maia com o Que Me Importa do seu álbum Tim Maia, como eram todos os seus primeiros álbuns, né? Como eram os primeiros álbuns de todo mundo. Não, mas cara, esse já era o terceiro álbum do Tim Maia. Ele chamava todos os seus álbuns de Tim Maia, sem números, sem nada. Cara, Roberto Carlos tem pelo menos uns 10, cara, chamado Roberto Carlos. Acho que até hoje se não, é até hoje, é, cara. Ó, desde, pelo menos, que eu me conheço por gente, desde 71 tem LP uma vez por ano, LP Roberto Carlos. Então você conhece os LPs do Roberto Carlos pelo ano, né? E desde, desde 74 tem o especial na Globo. Mas fala aí, BG, por que você escolheu o Que Me Importa do Tim Maia para suas top 10 de 72? Muito bem, por quê? O que acontece, não é nem pelo... Tudo bem, esse disco do Tim Maia é sensacional, né? Esse disco do Tim Maia tem uma coisa muito bacana. Tem um amigo meu, Paulinho Guitarra, guitarrista, super guitarrista, e ele, foi ele que gravou esse disco do Tim Maia. Foi o primeiro disco que ele gravou na vida. Paulinho, na época, tinha 18 anos, se não me engano. Deve estar com 56, por aí. Tinha 18 anos, ele tocou com a Marina também, com uma porção de gente. E ele gravou esse disco, né? E é um discão, cara. É um discão, tem altas músicas mesmo. E essa música em especial, eu gosto muito dessa música, porque ela é um blues, cara. Essa música é um blues. Só que com aquela cara Tim Maia, sacou? Uhum. Que é um disco gostoso de ouvir, é uma balada bonita, apesar que essa balada não é dele. E tem uma coisa curiosa nessa balada, né, na O Que Me Importa, né? Todo mundo achava que essa música era da Marisa Monte, né, cara? Porque essa música agora ficou conhecida com a Marisa Monte. Há pouco tempo atrás ela gravou. É, pela voz da Marisa Monte. Mas essa música não é nem. Essa música não é nem do Tim Maia. Essa música é de um camarada chamado Kuri Halui. Kuri Halui é o nome dele. E no disco do Tim Maia aparece só Kuri. O Tim Maia botou o nome. Ó, tipo assim, bota o nome do cara aí, Kuri. Não botou o sobrenome do cara. O Tim Maia era muito louco, né, velho? Essa história dessa música é muito engraçada. Essa música ela foi gravada a primeira vez no disco de uma cantora chamada Adriana, que era uma cantora da Jovem Guarda, não sei o quê. Uhum. Tipo, aquelas musiquinhas meio bonequinha, aquela coisa assim, né? E aí ele chegou, meu irmão, gostei muito dessa música, aquela coisa toda. E o cara não queria deixar que o Tim Maia gravasse. Ele falou assim, eu vou gravar de qualquer jeito, meu irmão, aquelas coisas assim, sabe? E acabou gravando no disco, falou, não vou gravar só nesse ano, porque a Adriana já tá gravando. Ano que vem eu vou gravar. Aquelas coisas, né? E gravou o disco e ficou conhecida na voz do Tim Maia mesmo. Ela ficou, na época, conhecida, foi na voz do Tim Maia. Eu acho a música muito legal, velho. Este álbum, ele teve dois sucessos, que foi O Que Me Importa e, se não me engano, o Idade. Me Importa. Idade também. Que é Idade um funkeado, também. Né? Um funkeado. Tem aquela Já Era Tempo de Você. Tem umas músicas meio conhecidinhas, assim, da galera, sacou? Tem umas músicas em inglês, inclusive, tinha uma época que ele cantava em inglês também. Diz All The Songs, né? Aí é bom porque o Paulinho, teu amigo, vai poder confirmar a história, né? Vai. Não, Paulinho é uma enciclopédia, velho. Cara, tu fica horas conversando. Na boa, tu fica horas conversando. Existe uma história de que o Tim Maia gravou esse álbum com cachorros do lado de fora, né? Que os músicos só podiam sair quando acabavam os ensaios. Que aí ele prendia os cachorros e a galera ia embora, lá na Vitória Régia, né? Lá na casa, lá da Vitória Régia. Nessa época não tinha Vitória Régia, né? Nessa época aí, eu acho que esse disco é 72. Ele é 72, acho que não tinha esse. Não. Mas enfim, eu posso perguntar pra ele. Eu acho, pelo que eu tô lembrando aqui da biografia, eu acho que este álbum foi o primeiro álbum gravado lá, não na banda, não pela banda Vitória Régia, mas na casa da rua Vitória Régia. Ah, ok, tá, pode ser. Eu lembro que marcou muito isso, porque na biografia conta que eles começaram a gravar, aí de repente o Tim Maia conseguiu um visto pra voltar pra Nova York, pra voltar pros Estados Unidos, né, depois que ele tinha se exilado. Uhum. Ele conseguiu renovar o visto dele, finalmente ele falou, acabou tudo, eu vou lá. Aí ele pegou as coisas e foi para os Estados Unidos falando que ia trazer equipamento pra caralho e montar o melhor estúdio com a melhor qualidade que tinha no Brasil pra tocar soul e funk. Tinha um negócio desse. No livro dele acho que tem negócio desse, não tem? Exatamente disso, cara. Aí quando ele volta com porra nenhuma na mão. Ele não comprou nada e tinha que fazer o disco. E na hora de fazer o disco, ele botou a banda toda, inclusive cita o Paulinho. Ele botou a banda toda dentro de um quarto, com colchonetes, na casa e tal. E nego só saía depois que ele prendia os cachorros, cara. Porque ficavam lá que um louco, fila brasileiro, um pastor, não sei o que, tal, os cães lá de fora da casa. E nego só ia embora. Quando ele desistia, ele falava, acabou, por hoje chego. Aí ele prendia os cachorros e mole. Ele era uma figuraça, ele era um cara muito figura. Mas eu vou tentar falar com o Paulinho pra ver como é que é essa história aí, pra ver. Que se ele tava lá, vai ter testemunha, testemunha ocular da história, né? Aí... Vai ver se casa com a história do Nelson Motta, né? Exatamente. Mas essa música eu coloquei por esses motivos. Primeiro que é uma música, eu acho ela muito bonita, ela é um blues pra mim, é um bonita mesmo, e a levada, a letra é legal. E o Tim Maia é um cara que eu particularmente gosto da carreira dele, desses anos 70, acho bacana. E foi também uma homenagem pro Paulinho, que é um ícone da guitarra, né? Respeitado pra caramba por todos os guitarristas daqui do Rio e do Brasil. Uma homenagem muito bem-vinda. Tanto ao Paulinho, claro, quanto ao próprio Tim Maia. Tim Maia é nosso filósofo oficial aqui do Máquina do Tempo, né, cara? As filosofias. Aliás, Tim Maia, responde aí, Tim Maia. O que tu tem a dizer sobre sua defesa aí, sobre prender a galera aí no estúdio? Agora eu vou filosofar. Tudo é tudo e nada é nada. Muito bom, muito bom. Sensacional. E antes disso, nós ouvimos... chega com o meu rei Gilberto Gil. Marcando presença aqui na Máquina do Tempo. Com o Expresso 2222. Muito bom, cara. Eu admito que eu sou fãzão de Gil, né? Eu tive o prazer de conhecer Gil, de conversar legal, com ele, assim. Legal. O cara tem uma serenidade, assim. Não importa o mundo acabando, é o tipo baiano que tá sendo. Ele passa isso mesmo, isso é verdade. Eu não consigo ver Gilberto Gil esquentado, entendeu? Sacou? Não tem, cara. É impressionante isso, né, cara? É impressionante. Eu acho que ele é o baiano mais baiano que eu conheço mesmo. Mais do que Dorival. Olha, páreo duro, né, cara? Saudoso Dorival, mais do que ele. Agora, essa música em especial, eu escolhi por quê? Primeiro, porque o Gilberto Gil realmente eu acho, da galera da MPB, é o meu compositor favorito de longe. Dos baianos, dessa galera. Não, dos baianos não. Digo na MPB geral, pra mim, não só dos baianos. Até botar carioca junto na jogada. Pra mim, ele é top, assim, independente da região, sabe? Uhum. Eu acho que é o cara que mais conhece a harmonia, que eu digo dos... Tá certo, galera? Não tô comparando com o Tom Jobim, que já tem uma formação mais erudita, com Vila Lobos, que é totalmente, né, música de concerto, música erudita. Eu digo dos compositores da música brasileira, da música tropical, né? Da música popular brasileira. Exatamente, da MPB, da música popular brasileira, exatamente. Apesar que, não, se a gente parar, a bossa nova é popular brasileira, mas tinha um requinte já do jazz, aquela coisa toda, né? E eu gosto muito também, mas é outra linha. O Gil tá anos luz disparado pra mim, o melhor compositor. E eu quis, pô, 72 é um ano importante, porque é o ano que ele volta do exílio. Né? E, porra, cara, provavelmente é um cara cheio de coisa na cabeça, né, velho? Pra voltar pra cá, pra botar aqui. E, cara, é um descasso. O Expresso 2222, que é o título do disco também, é um descasso, velho. É um descasso. Uhum. Pô, tem aquela versão que ele faz de Chiclete com Banana, do Gordurinha, né? Só bota bebop no meu caramba, assim, o tio Sam pegando o tamborim. Pô, maneiríssima essa música. Não botei essa porque Expresso 2222 e Oriente são duas que eu gosto muito desse disco. Eu botaria antes, assim, porque são mais a cara do Gil, assim. Agora é um descasso, Back in Bahia, né? Que ele faz justamente, tá de volta na Bahia, aquela coisa toda, quando ele volta da... Ele volta de Londres, né? Ele volta de Londres, ele ficou em Londres durante 3 anos, né? Pô, o cara viu o show do Ilha de White, cara. O cara viu Emerson, Lake & Palmer na Ilha de White. Meu Deus. Emerson, Lake & Palmer, The Who e Jimi Hendrix. noite, que eu chato, quero ser exilado, né? Em 72. Pô, eu quero estar exilado também, bicho. Me exila aí, pô. Ele vivenciou coisas, cara, que assim, muitos músicos sonhariam em vivenciar. Ele fez isso, ele tocou com o Bob Marley, né? Ele participou de coisas que muita gente, porra... Daria um braço pra... O Gil sempre foi um cara muito político, né, cara? Na verdade, o Gil sempre foi um cara muito diplomático. Ele sabe valorizar relações pra caramba. Ele é foda. Ele é foda. E eu acho que esse lance dele ter ficado um tempo fora, cara, fez ele ouvir essa galera na nata, direto ali, entendeu? O cara tava ali... Pô, cara, imagina você estar em Londres... Você está em Londres em 1968, 1969. 68 não, ele estava aqui ainda. 69, na verdade. Eu acho que ele foi exilado em 69. Ele ficou 69, 70, 71, acho que fora. Se não me engano, foi isso, tá? Imagina o cara ficar nessa época lá. Véi, o cara bebeu da fonte daquela experimentação toda que estava rolando. Veio pra cá, botou isso em prática, né? Sabe, você ter essa referência do que estava acontecendo num lugar que era que era, teoricamente, teoricamente não, teórica e praticamente, de fato, de referência fato. De cultura daquela época ali pro mundo inteiro, que era a Europa, aquela parte ali de Londres e Paris, aquela parte toda. Pô, o cara trazia as coisas mais atuais que estavam acontecendo pra cá. E um cara com o cara já vem com o talento, vem com uma bagagem dessa, cara, dentro assim, da mala, porra. Um abraço, né? aí faz um disco desse. Gilberto Gil também é rock and roll. Ministrão. Ministrão, ministrão. Ministrão. Muito bom. Vamos pro Yes! Opa! E abrimos este bloco com Roundabout do Yes, do álbum Fragile. Cara, você agora tocou fundo no meu coração, porque essa é a minha música preferida do Yes, cara. Essa música é engraçada. Eu tava até conversando com o Leandro na hora do briefing, um pouquinho assim, sobre a questão do ano. Dessa música, né? Na verdade, esse disco é um disco curioso. Esse disco ele é lançado na Inglaterra no finalzinho de 61 e nos Estados Unidos no comecinho de 62. Tipo, um mês e pouco de diferença. Por pouco que não, né? Entra aqui nessa então, edição. Mas, é, por pouco. Porque, na verdade, o single da Roundabout sai em 72. Uhum. E, cara, esse disco em especial, né? É uma pancada, cara. Esse disco é muito, muito bom. Eu gosto muito de Yes. Gosto muito do Yes Album, que é o disco que vem antes desse. Uh-huh. Descasso claro. Também. Mas esse disco é marca a entrada do Rick Wakeman. Isso. Ele tem uma... O Jesus Cristo do rock, né, cara? Porra, Jesus Cristo do louro do rock, né? E com a capa do Walter Mercado, né? Porque ele usava aquela capa, é verdade, né? Caraca, brilhante, eu tinha tipo, Walter Mercado, né, velho? Eu só tava me lembrando da imagem dele com aquele manto branco, assim, parecendo Jesus Exatamente. Cristo. Exatamente. O Rick Wakeman era um popstar, né? Meio assim. Brilhante, vamos dizer assim. Né? Brilhante como tecladista e brilhante pela capa também. É sensacional. Agora, esse disco, cara, o lance desse disco legal, assim, pelo que eu sei desse disco, não, já de ter ouvido falar e ler de algumas biografias. Eles fizeram esse disco rapidamente, em pouco tempo eles aprontaram esse repertório daquele disco, né? As duas músicas principais, que são a Roundabout e uma outra chamada Heart of Sunrise, que você como baixista deve gostar também. Putz. Cara, eles fizeram rápido, eles fizeram em tardes, assim, sabe? É um negócio muito doido, é uma sintonia muito grande os caras já terem ali pra criar duas peças primas dessa, pra mim, na minha opinião. Peças, assim, sensacionais. E eu tenho invejinha, né? Desse povo, cara. Como é que esse filho da mãe junta assim numa tarde assim, vamos fazer uma brincadeira, Roundabout. Posso falar uma coisa pra você? Eu acho que eu sei um pouco porque eles faziam isso. Cara, não tinha internet. Não tinha. Sério mesmo, não tinha internet, não tinha uma porção de coisa, cara, que hoje em dia dispersa a galera, bicho. Não tinha videogame, não tinha. Sei lá, o que. Né? Eu acho que tem muito esse detalhe. Hoje em dia é tanta coisa, cara, que a galera fica. Pô, cara, eu tenho que conferir meu e-mail, eu tenho que ver meu Twitter, eu tenho que ver meu não sei o quê, eu tenho que ver meu. Como é que é esse agora que a gente instalou aqui? O Skype, tenho que ver não sei o quê. Cara, né? O teu mundo digital hoje te ocupa 80% do seu tempo. 80% não digo, mas, cara, uns 40% ocupa. Então, cara, esses 40%. Só, BG, não ocupa 80% do seu tempo porque você passa um tempo dando aula, você passa um tempo no estúdio, tocando e tal. Mas, cara, mas, por exemplo, pra mim, que trabalho com computador e tal, eu passo das 8 horas, de 8 a 10 horas por dia, conectado, cara. Isso é uma e coisa assim. E não é meio conectado, não. É full time conectado. É MSN aberto, é Twitter, é e-mail. Se você tem várias formas de me achar, isso me desfoca. Isso é uma coisa muito doida, né, cara? Se você parar pra analisar, isso é bom por um lado, porque você tá conectado, como você acabou de falar. Você fala com um cara que tá no Japão, assim, do jeito que a gente tá falando aqui agora. Exato. É um negócio sensacional. Isso é muito legal, né, cara? Agora, perde-se esse lado de experimentação, de tempo pras coisas, sabe? O neguinho vai querer chegar, olha, eu quero esse disco em 2 semanas, porque senão fulano faz pra mim, sabe? Não tem mais aquela questão, galera, vamos desenvolver, vamos planejar, vamos fazer com calma. Nada disso, né? Ó, 2 semanas. Paulo burro e vamos embora, né? Vamos nessa, um abraço. Às vezes dá certo, às vezes tem trabalho que dá certo, tem galera que funciona bem assim. Tem galera, se você deixar, pensa aí, neguinho, vai ficar se gastando dentro do estúdio, entendeu? Se é que você me entende. E não vai sair nada, entendeu? Então tem galera que sabe trabalhar bem sob pressão e faz bons trabalhos dessa forma. Aí vai de cada um, quem é que dirige também. Mas esse disco em especial, ele foi gravado rapidamente, ele não é um disco demorado, ele foi gravado bem rápido. Vou até ver aqui quanto tempo foi gravado, mais ou menos, enquanto a gente vai falando. Mas ele foi. A preparação dele, de repertório dele, eu sei que foi bem rápida. foi bem rápida. Isso é, pro disco, pra qualidade que tem, pras composições que tem, cara. Porra, sensacional, né? O Roundabout, a música Roundabout foi a primeira música que eu ouvi desse disco, até porque também é a faixa inicial. Faixa, né? De abertura. cara, é muito legal, bicho. É uma música muito legal. A melodia dela é sensacional, o refrão dela é muito legal. A onda de baixo, a onda do órgão, sabe, a pressão da música. Mais um daqueles progressivos que pode ser considerado um progressivo que é popular. As pessoas ouvem e gostam. Curiosidade, não sei se vocês sabem, Roundabout foi a abertura, isso aqui em off, né? Entregando a minha idade, né? Foi a abertura de um programa de humor que tinha na Rede Globo chamado Satiricon. Era um programa que o Jô Soares apresentava em 74. Sério mesmo. E Roundabout era a abertura do programa. Olha, imagina só, aquele balé tipo Fantástico, sabe? Sabe aqueles balés do Fantástico dos anos 70? Dançando naquele, Roundabout e aí entra o Jô Soares. Aquele baixão do Roundabout. Assim. Cara, eu vou procurar essa abertura e vou colocar no Satiricon, link do post. Satiricon, o nome do programa. Era o Jô Soares e o Renato Corte Real. Era a dupla, senhora, assim, que liderava o programa. E nossa, cara, o programa era preto e branco ainda, né? E a abertura, o tema de abertura era esse. Procura no YouTube, você vai encontrar isso. Pois provavelmente. Eu vou colocar o link aí pra gente poder assistir. Não esquece o nome, Satiricon. Satiricon. Não, eu lembro do nome, assim. Eu não estava vivo ainda em 74, mas eu lembro do nome. Assim, foi a referência de alguém que citou pra mim. É isso aí. Mas... Quer dizer, então, que o diretor, o antigo diretor musical da Globo gostava de Yes, foi demitido e entrou aquele cara que gosta do Rush, né? Porra! Ou seja, os diretores musicais da Globo se amarram no progressivo, né? Os caras gostam de uma... O único problema é que eles não dão muita força pra galera que toca isso no Brasil, mas pra botar nas aberturas, tudo bem, né? Pô, depois, cara, depois de passar os anos 80 todo ouvindo Rush... Aliás, outro dia eu tava vendo um negócio na Globo, não me lembro mais o que, tava tocando Dream Theater. Olha só, a parada não muda, né? Cara, tema de rock progressivo sempre foi usado na Globo. A abertura do Globo Repórter, que é aquele tema do Globo Repórter, é de um americano, não sei se é americano ou inglês, é um cara, me esqueci o nome dele, Jack, John, alguma coisa. Eu tenho um disco aqui em casa desse cara. Aquele tema do Globo Repórter clássico, né? Pam, pam, pam, pam. Me esqueci o nome do cara. Pô, cara, é progressivão. A meia música tem 10 minutos, aí fica viajando, barulhos, não sei. Sempre foi usado isso pra abertura, cara. Tema, música incidental. Progressivo pra música incidental é ótimo. Ótimo. Maravilhoso, né? Não tem melhor. Muito bom, né? Agora, minha relação com Yes, cara, é uma relação às inversas, né? Porque primeiro eu conheci a carreira solo do Joe Anderson. É mesmo, né? Com o Vangelis? Não, eu comecei pesado, meu amigo. Eu comecei com a Lies of San Hilo. Olha. Tá. Eu não conheço muita carreira solo do John Anderson, não. Eu conheci, com o Lies of San Hilo, que é um álbum progressivaço demais. E aí eu perguntei, da onde que veio esse cara? Aí me falaram, Yes. Falei, tá bom, deixa eu buscar agora. Eu comecei um pouquinho assim também. Eu comecei a ouvir o Yes em paralelo com a carreira solo do Rick Wakeman. Uh-huh. Que é aquela viagem ao centro da Terra. Nossa, as seis esposas de Henrique VIII, né? Que são as suítes que ele fez, assim, pra banda de rock, Hammond, aquelas coisas todas, né? Comecei a ouvir em paralelo. Aí depois que eu fui saber que ele tocava no Yes também. Porque quando tu é mais novo, tu não se liga muito nessas coisas, né? Uhum. Eu falei, pô, mas esse louro não é aquele ali? Aquelas coisas assim. Aí eu fui ver que... O que o Walter Mercado tá fazendo? Se o Walter Mercado tá fazendo o Yes, gente? Cara, pô, cara, nada boa. Cara, é muito engraçado. Primeira vez que eu vi esse Walter Mercado na televisão, era um negócio de programa de vender coisa. Ligue pra mim, que eu sou astrólogo. Era alguma coisa assim, aquelas coisas de... Telemarketing. Não, telemarketing não. Como é que é o nome? Isso teve 0800, teve uma época que isso era uma febre, né? 0800. Volta Mercado, astrólogo das estrelas, Liketchá, né? Exatamente. Cara, esse cara aparecia na televisão com o cabelo todo laque, aquela coisa, e com uma capa, bicho, brilhante. Eu falava, caramba, é a capa do Rick Wakeman, igualzinha, cara. Igualzinho. Era uma coisa muito doida. Eu falava assim, caramba, que e esse cara E o cabelo cara não era tá Silva Labanian, né? É verdade. Pode crer. Agora... Volta Mercado, eu não sabia se ele era homem, se era uma velha, se era um cara, eu não sabia o que era aquilo ali. Só na dúvida era a Hebe. Boa. Vamos encerrar essa nossa viagem para o ano de 1972 do BG. O ano em que não trabalhamos. Dessa vez foi ele que dirigiu, a gente só ficou na cara. Fiquei dando sugestões e vamos trocando ideia. Mas, ó, muito bom. Antes de encerrar, né? Deixa eu só mais uma vez aqui agradecer esse convite. fiquei muito feliz com o convite. Foi uma coisa que eu achei muito bacana. Principalmente dois caras que eu admiro, que eu gosto. E, sabe, foi um lance bem legal poder fazer essa seleção. Espero que vocês tenham gostado. Espero que essas músicas, que pra mim foram músicas importantes do ano de 72, pra mim, né, no meu estilo, nas coisas que eu gosto de ouvir. Espero que vocês tenham curtido também. E que, né, que pra galera que não conhecia, seja porta de entrada pra conhecer esses sons, pra ouvir que música boa não tem tempo, que pode ter sido feita em 72, pode ter sido feita em 1690, pode ter sido feito em, enfim, qualquer ano. O importante é a música ser bacana, né? É isso aí, cara. Esse é um dos maiores objetivos nossos aqui do Máquina, é mostrar pra galera que o rock tá presente, cara, há muitos anos e com mudanças, com novos estilos, com momentos importantes. É isso que é bacana. Eu, então, mais uma vez, agradecer por ficar aqui com esse tempo com vocês aqui conversando e trocando ideias sobre essas músicas. Foi muito, muito legal. E a gente se vê, né, por aí nos shows. Espero que vocês possam acompanhar aí o trabalho do Gurus, né? Vou deixar aqui já o site pra galera, tá? A gente vai linkar aí. Mas fala porque você só escuta. gurus.art.br. Aí lá tem o nosso MySpace, né? Tem nossos links, enfim, o site está sendo reformulado, a gente está fazendo umas mudançazinhas e a galera vai ser super bem-vinda lá para deixar opiniões, impressões sobre o trabalho. O disco, né, quem quiser pode entrar em contato comigo através do meu e-mail lá da banda também, para quem quiser adquirir o disco, a gente está distribuindo, a gente está fazendo por nós mesmos, até porque esse disco a gente não fechou com nenhuma gravadora. Tá, então fica também a dica aí, se puder deixar o e-mail, o meu e-mail lá da banda alex@gurus.art.br. Então é só entrar em contato, que a gente tem o CD bonitinho, com capa, foto, né? A foto vocês podem até aproveitar para botar lá para matar mosquito, essas coisas assim. Vai, ó, a formação atual do Gurus? Bom, sou eu na guitarra, né? Tô tocando lá com o Gurus desde 2003. Tem o Guto, né, da formação original, eu e o Guto, que é o Guto, é o vocalista e o compositor, principal compositor lá da banda. E tem também agora o Guilherme, que é o baterista, né, que entrou agora nessa segunda formação, ele está com a gente desde 2006. E o baixista, que é o Serginho, que era guitarrista do LS Jack. Aquela banda, não sei se vocês lembram, que tinha aquela música Carla, né, que teve até aquele problema com o vocalista, com o Marquinhos, que teve um choque anafilático, uma cirurgia. Enfim, aí a banda dissolveu, o LS Check dissolveu. E o Serginho tá tocando com a gente, ele como baixo, né? Ele tá como baixista na banda, né? Puta músico também, cara, um cara muito bom de trabalhar. Galera super boa, só tenho elogios a fazer. A gente tá fazendo um trabalho super legal, super... Pô, manda um som desse aí do Gurus pra gente tocar no nosso especial de banda independente, cara. Vamos mandar. Vou mandar sim, certamente eu vou mandar pra vocês. Eu vou mandar um CD pra vocês e vocês... Ouçam aí, escolham as músicas que são bacanas, botarem aí na programação, botarem aí pra linkar. Com certeza. Aí. Beleza, beijinho. Muito obrigado. Cara, eu que agradeço. Eu que agradeço. Foi um prazer mesmo, cara. Papo riquíssimo. Riquíssimo e divertidíssimo. Muito bom, cara. Muito legal. Muito legal mesmo. Gostei pra caramba. Pô, sempre bem-vindo, cara. E se vocês quiserem participar do Máquina do Tempo, é só mandar e-mail pra podcast@maquinadotempo.blog.br. É isso aí, e seguir a gente no Twitter também, que a gente tá marcando presença lá, o @okitok e @bucol. Os links dos nossos Twitters vão estar aí no post também, pra vocês seguirem a gente lá e ficarem sabendo do Máquina do Tempo em tempo real. E vamos encerrar, vamos deixar a galera com o quê, cara? Cara, vamos passar essa bola pro BG. Me diz aí, BG, o que a gente vai fechar? Vamos fechar essa aí, ó. Essa é uma música do Emerson, Lake & Palmer, né? Na verdade, essa música é de um compositor chamado Aaron Copland. Compositor de música sinfônica, um compositor de música erudita, americano, e que fazia muito tema baseado no oeste americano, né? E Hold Down, na verdade, é rodeio, né? E essa música retrata uma espécie de situação de um rodeio, né? E vamos lá, é uma versão do Emerson, Lake & Palmer para uma peça do Aaron Copland chamada Hold Down, e espero que vocês gostem, tá? Musicaço, rock progressivo da melhor qualidade, mas bacana, bem tocado, dinâmico, e é isso aí, tá? Galera, valeu mais uma vez, agradeço a todos aí que participaram, que ouviram, que gostaram, tamo junto, grande abraço. Nada mais a acrescentar, vamos de Emerson, Lake & Palmer com Hold Down na Máquina do Tempo.